Inadmissível, professor? Eu até sei o que é o esternocleidomastoideu. O esternocleidomastoideu. Então, mas o professor não acha que eu mereço o 20? O professor não acha? Olha que eu acho que sim, professor. Olha que eu acho que sim. Lamento imenso, menino Vasquinho, mas continua chumbado à cadeira termodinâmica. A Lugar Comum e a Agência para a Promoção da Baixa de Coimbra apresentam Festival Incomum. Showcases de Alec Rain, Walter Lobo, Rita Braga, Marco Luz e Sr. Doutor. Projeções de documentários, DJ sets e um concerto do norte-americano Matt Kivel. Tudo isto na Baixa de Coimbra durante a tarde e noite de dia 28 de julho. Evento com o apoio RUC. O Festival Forte apresenta espetáculo audiovisual de abertura com Lídia Lantz, Mia Zabelka e Zara Mani a apresentar Medusa's Bed, Jeff Mills, Oscar Mulero, DVS-One, Dasha Rush, Phase Fatal, Slow-Mo. Aqui estão os exploradores e impulsionadores de uma nova história. Engenheiros criativos e culturais com desejo de preencher o vazio deixado por um mundo saturado através da música, arte, natureza e código. Festival Forte. 24, 25 e 26 de agosto de 2017, no Castelo de Montemoro Velho. Com o apoio RUC. Sabias que a emenda social de todas as cantinas inclui agora a opção vegetariana e vegana? À semelhança da opção dieta, basta reservar a refeição no dia anterior por telefone, e-mail ou diretamente na cantina. As refeições de carne, peixe e ovo-lacto-vegetariana estão sempre disponíveis, sem necessidade de requisição. Sabe mais em uc.pt/sazuc ou na página de Facebook do Sazuc. Com o apoio RUC. Nascido e criado na carreira da João, com um colega drogado. Fazer amigos está difícil, ouvir dizer que há um truque. Bota música alternativa, vou mandar-me para a RUC. RUC, todos frescos. Cado sonoro. Cala a música pesada nacional. Boa noite, sejam bem-vindos ao Bocado Sonoro de hoje, o primeiro programa dedicado 100% à música nacional pesada. Hoje vamos começar com o Terror Empire e o tema do próximo álbum que vão lançar, Obscurity Rising, que vai ter lançamento nos finais de setembro. Vamos começar agora Terror Empire, Times of War. We'll be right back. Acabamos de ouvir Times of War dos Terror Empire, do próximo álbum que vai ser lançado nos finais de setembro. Mais informações podem encontrar em terrorempire.net, também como o Facebook da banda, Instagram e todas as suas redes sociais. Já a seguida vamos continuar a nossa viagem por mais uma banda de Coimbra, os Tales for the Unspoken, e o tema Soul for a Soul. E agora vamos continuar com os coimbrenses Karma. Uma banda de Doom. O tema que ouvimos agora chama-se Feto. acabamos de ouvir o melancólico projeto de Coimbra, os Karma. Podem encontrá-los em facebook.com/karma.doom. Já a seguida vamos passar aos monstros do industrial português, os Bizarra Locomotiva. Ouvimos agora o tema Na Febre de Ícaro, do álbum Mortuário dos Lisboetas Bizarra Locomotiva. Local, na febre de Carolho. peças que trago. Correndo o sonho mais alto. De olhos abertos e ventrículo cerrado. Escuto o silêncio de quem consente. Acabamos de ouvir agora Bizarra Locomotiva e o tema Na Febre de Ícaro. Seguimos agora para o Gigo Left, uma banda de Porto e de Gaia. Agora o tema Tremble, do álbum 2014 Adapt and Survive. Yeah! E continuamos agora com os Revolution Within. Passamos a música Annihilation, do álbum com o mesmo nome, lançado em maio do ano passado. Revolution Within são uma banda que estão no ativo desde 2005 e podem encontrá-los em facebook.com/revolutionwithinband. Agora continuamos com a banda de death metal lisboeta, os Rateful. Os antigos Wall of Death, era assim como antes se chamavam. Este é o seu novo single lançado recentemente, o Whispering Rage. Podem encontrá-los em facebook.com/ragefulband. Oh, voltamos mais uma vez a Lisboa para ouvir o Analepsy e o seu tema Witnesses of Extinction. ouvimos agora, acabamos agora de ouvir Sweet Dance e o seu tema Ignorance is Bliss. Já a seguida vamos dar uma volta ao Porto para ouvir os Underworld e o seu tema A Calm from Outer Space. We'll be right back. acabamos de ouvir os progressivos Hunter's Vault e o seu tema A Call from Outer Space. E agora vamos voltar ao início do programa, onde passámos Terror Empire, um novo disco que eles vão lançar no final de setembro de 2017. Voltamos 2 anos atrás para o seu álbum The Empire Strikes Back e vamos ouvir a Man Made of Sand. Ficamos agora com os metal progressivo de Coimbra, os Destroyers of All. O tema chama-se Day of Reckoning e saiu há 2 anos o álbum Bleak Fragment. Bye. Agora mesmo na reta final ouvimos Destroyers of All e o seu tema perdi-me. De qualquer das maneiras, o álbum é do Bleak Fragment. Infelizmente não vamos ter o tempo para acabar de ouvir o resto da música. De qualquer das maneiras, podem nos seguir em Pecado Sonoro em facebook.com/pecadosonorohook. Estejam à vontade para mandar as vossas bandas, os vossos eventos e sugestões. Até para a próxima semana, sábado, às 20 horas, aqui sempre na RUC ou e no 107.9. Eu agora é mais canhões. Ai, minha filha, tinhas tanto para dar.